A estrutura geral das duas obras é bem diferente. Os contos não foram publicados nem organizados em ordem cronológica. Os Irmãos de Mogli, o primeiro conto a introduzir o personagem, começa com ele bebê, então salta para quando ele tem entre 10 e 12 anos. O conto seguinte, A Caçada de Ka, acontece quando Mogli tem 7 anos, ou seja, entre os eventos do conto anterior. O filme, por sua vez, segue uma ordem cronológica bem mais simples. Uma coisa que é importante nos contos, e que ficou de fora da animação, é que os animais seguem a lei da selva, onde através dela eles conseguem conviver em sociedade, prevenindo que carnívoros massacrem os herbívoros, além de garantir vários direitos para os animais. Outra coisa que também é característica apenas dos contos é que os animais se referem ao fogo como flor vermelha, algo bem excêntrico da cultura dos humanos. Nas duas versões, Mogli cresce na selva. O que muda é como ele é encontrado. Nos contos, ele aparece na caverna de Pai Lobo e Mãe Lobo. O filme, por outro lado, mostra que ele foi encontrado por Bagheera e deixado na porta da caverna dos lobos. Uma coisa que foi omitida na animação é que Mogli não é aceito na Alcateia de imediato, e a Lei da Selva precisa que dois membros, que não sejam os pais, falem em defesa do filhote. Esses dois membros são Baloo e Bagheera. A motivação de Shere Khan em matar Mogli também difere nas duas versões. Nos contos, ele falha em matar os homens que estavam com Mogli, e se vê no direito de ter o garoto como sua presa, mas é impedido quando o Conselho da Alcateia permite a adoção de Mogli, e assim jura matá-lo um dia. No filme, essa história não está presente, e é dito apenas que Shere Khan retém um ódio pelos homens. E diferente do conto, onde ele conhece o garoto desde criança, na animação, Shere Khan não sabe da existência de Mogli até a segunda conversa entre Bagheera e Hathi. Em ambas versões, Mogli é expulso da Alcateia, por questões relacionadas a Shere Khan. O que muda são as circunstâncias em torno da situação. Nos contos, Shere Khan vai ao contempo cooptando os membros da Alcateia. E quando Aquila perde a influência no grupo, os lobos decidem expulsar o garoto, que revida utilizando fogo, inclusive contra Shere Khan. No filme, por conta de Shere Khan ter voltado para a região, o Conselho dos Lobos decide expulsar o garoto para a proteção da Alcateia. Nas duas histórias, Mogli é raptado pelos macacos. O que difere é que, nos contos, os macacos sequestram Mogli enquanto ele está com Baloo e Bagheera para tentar fazer dele o líder do bando. Enquanto que, no filme, Mogli é raptado enquanto está apenas com Baloo e é levado até o Rei Lu para ensiná-lo a controlar o fogo. O resgate de Mogli é realizado diferente em cada versão. Enquanto que, nos contos, Baloo consegue a ajuda de Ka e, juntos com Bagheera, realizam um ataque brutal, na animação, Ka não participa e tudo ocorre de forma bem cômica. Falando em Ka, nos contos, a cobra utiliza uma dança hipnótica para acalmar suas presas. Já no filme, ele possui um olhar hipnótico. Em ambas histórias, Mogli acaba indo para uma aldeia de homens. O que muda é que o Mogli dos contos vai por conta própria depois de ser abandonado pela Alcateia, enquanto que o Mogli da animação vai contra a própria vontade, mas acaba indo por conta própria depois de se interessar por uma menina da vila. Diferentemente do filme, nos contos, Mogli passa um bom tempo na Vila dos Homens. Inclusive é adotado por Messua, a esposa do fazendeiro mais rico da vila e que perdeu um filho chamado Natu para a selva. Mas mesmo assim, Mogli tem dificuldades de se integrar aos humanos. O confronto final com Shere Khan também é diferente em cada versão. Nos contos, depois de passar meses na Vila dos Homens, Mogli guia uma manada de búfalos até o esconderijo de Shere Khan. E, com a ajuda de Aquila e do Irmão Cinzento, ele divide a manada em dois grupos, fazendo com que elas venham de direções opostas, encurralando o tigre, que é pisoteado até a morte pela manada. Depois, Mogli escalpela o tigre. Por conta disso, ele é expulso da Vila dos Homens, acusado de bruxaria. E finalmente estende a pele do vilão na Pedra do Conselho da Alcateia e sai para caçar com os irmãos. Na animação, quando o Shere Khan finalmente encontra Mogli, o menino recebe a ajuda de Baloo e dos abutres. E enquanto que o tigre está distraído, Mogli amarra um galho em chamas na cauda do vilão, que dissipa em horror com um final desconhecido. E depois desse confronto, ele avista a garota da Vila de Homens.